Alpha Zulu 713. Zulu 713, clear to position 4 Lima, apron 3. I clear to position 4 Lima, apron 3, Zulu 713. Chiné 6250 vai da passagem o azul que já está ingressando Alfa e prossegue via Juliette para o 5. Via Juliette para o 5, seguindo as vezes somente na 2-5-8. Salvador com 8-8-5-0-1. 0-1 está autorizado, Chetax. Pelo 8-6. Não, táxi no 8-8. Boa noite, 4-2, deixou na posição para Confins 3, PH. Confins 360, via Pesuno 2-1, decolagem da pista 10 com curva direita, árvore, transição elefa. Controle 1208, 5454. Solo 121, decimal 1. Álgebra, solo 21, 3-1-5-10. 2, controle, 5-4-5-4-4-2-1. Confirme só a rota? A perdura 21. Correto, chão pronto. Salvador, muito boa noite, na 3-1-5-2-1. 5-2, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette, portão 8, 3-1-5-2. Salvador, boa noite, Corona 170. Situação para Campina Grande. Posição 10. Campina Grande autorizado, 370 via Apesuno 10, Neuma, pós direto, precolagem da pista 10 com curva à esquerda, pouca transição zipar. 1208, 5456. Campina Grande, nível 370, Alfa Zulu 10, Neyma, após direto Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda, saída Puka, transição, pá, controle 1208 e aciona 5456, gol 1170. Procedimento correto, Alfa. Agora quando pronto, gol 1170. Arizona. Até o ponto de espera para mim, ajuste 1018, a torre 118.95, só no copo 1 para ver. 1868 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 04 nós. Pistão no zero, com o Natal. Algo no 098. Afirmativo, gol no 098, São Gonçalo, 370, via para o Zulu 10, Natal direto, decola da 10 esquerda, Pucas e Pá, 1208, 5457. Tá bem, 370 para São Gonçalo, Natal, Pucas e Pá, é a saída, pós direto. 120.8 é o controle, 5457 para fora do voo 1098. Correto, chamo pronto. 895A. 0 para estacionamento. Muito boa noite, papapá, Alfa Tanto Terra. Papapá, Alfa Tanto Terra, boa noite, acidente de identificação, resposta para descida, ajuste 1098, aguarde procedimento. ILS X-Ray, está em contato radar, vigilância, Cebu Tamo Cerro. Cebu Tamo Cerro, na próxima área. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou 1972, cliente da Alfa, marcando nível 2, 10 para 150. Boa noite, voo 1972, disse manter nível 3 inicialmente, vou direto do Duna, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1098, acendo em modo agente. Chama pronto, puxa só. 2-1-9-7-2-3-5, chama agora o controle 120.8, deu bom voo. 208.8-1. 1-9-9-5-0, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-6-0 graus, 0-5 nós. 0 pouso no zero, com o Nacional de Gol 972, dia se mantendo hoje mesmo, Estados Unidos, 8, Gol 972. Descendo para 2, no pé do Gol 972, estado no 0, no 8. O 4062, essa investigação, deixa mantendo zona 00, a chegada Mário, justo no 0 no 8, agora o procedimento de LDS X-Ray para pista 110, azul 4062. Gol 9950 no solo aos 38, libera a direita, solo 121, decimal 1. Eita, 2-1-1-9-0-0-0. Solo, gol 9-0-9-0. X-60, eu vou fazer as comunicações. 0-5-0. 070, Alfa Tancerra. Por gentileza, senhor, poderia confirmar novamente a mensagem? Esquerda por 360, seu vai para as comunicações, vou ir para cima na marcação 070. Positivo, curva esquerda, proa 360, marcação de cima 070. Negativo. Doutor Chane, 9-0-1-4. Alguma previsão da saída para o nosso voo para Guarulhos? Aguarde, será autorizado assim que possível. M62-12, ascendente estação, deixe manter nível 1-1-0 na chegada Mário, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1-0 no 8. Azul 4062 vai atingir e mantém o nível 100. Temos tráfego na posição de 1 hora a 13 milhas, rumo norte, lanterna 402, mantendo o nível 090. Azul 4062. 4060, temos tráfego na sua posição de 9 horas, agora 12 milhas, descendo para o nível 100. Embraer 190, com rumo nordeste, prosseguindo para Salvador. Da Leda Monte, Peugeot 10, o transponder 5452 e o controle, confirmando, por favor. 120-80. Obrigado. Livre ingresso, portão 11. Visitar o 11, 9950. 4221, no quadro da equipe de solo. Após 737 passar na retaguarda, está livre o pushback. E após 37, ingressão, próximo 2. O 363 já? Agora recebe frequência 12685, ao termo 2145, solicite diretamente o centro. Boa noite, 8685. 2085, 240 tempo, 868, obrigado. Arranca a golpe aqui, aperta o seu último passo, 18, Alfa, está no céu. Atrapalhou a gente, está no céu. Guarda, tráfego do 9 já foi liberado. Assim possível, libera seu peixe. Já sou escuta, obrigado. 170, decolado aos 43, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, voo por 170. Sobre Salvador, voo 1170, boa noite. Boa noite, contato, tudo mantém nível 370, na saída pública, transição ZIPAR, voo 1170. Sobe para o 370, Cuca, transição ZIPAR, voo 1170. O limite é o localizador. A direita 035, limitado pelo lote. Só fizeram 62, desse mantenha 3000, foi direto dona, aguardando o final do procedimento ali. Azul 40162. 3000, direto dona, aguardando o final do procedimento ali. Sendo que por está, desça e mantenha 2090. O sinal é 6212. A 6212, que eles agora desceram para o altitude de 5000. Através do portão 6, é forte para prosseguir, tem um 737 Gol terminando o push. Tarenta, após o tráfego liberado até agora, está livre o push. Após o tráfego, 224 Médio. Pela 6212, foi direto dona. Direto 4062, desse mantém 2000 autorizado final LF. 2098, autorizado final LF, preto, autorizado 062. Pela 6212, desse mantém 3000. Estamos com 1.63 a bordo, 2 horas e 43, Fortaleza. Pesado até o ponto de espera, ajuste 1.18 e a torre 118.95. Confirmando 1.62? 1.63. 1.63, sim. Ok, processo da ponte de espera 1.895. Azul 4221, segue 737 Gol, ponto espera 1895, tamo. Escola 972, complete final do procedimento, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Sou 1170, confirmando que o mantém nível 370, aguarde para voar direto de pai, iremos solicitar o centro. Qual foi para o 1170? Solicitar o centro direto de pai agora no momento. Direto de pai, 1170. Aguardando ainda, aguardando. Sim, ainda mais a coordenação, 1170. Recife autorizou direto Campina Grande. Autorizado direto Campina Grande, gol 1170, obrigado. Oi, boa noite, 1098, pode esperar. Gente, gol 1098, mantém o ponto de espera. Vai bater, 1098. Vento 160 graus, 049. Ciente, livre pouso, gol no 972. Baixar travado. 22 nesse quarto? Sim. Ok, o POP de 74, 74, 5 horas de autonomia. É Fernando Salvador. É ponto pronto para o táxi restrito na subida 3 do pé, caso necessário. Tem que... Passando 2228, confirmando, está livre até o ponto de espera, via Índia, torre 1895, ajuste 1018. Estou ciente que o senhor comanda a restrição ao controle. Positivo, esse é muito grato. Via Índia, já passamos já. O nome 70, suba até o nível 310, restrito pelo centro. Restrito ao nível 310, com 1170. Na minha vez, 1-2, deixo mantendo 2000, autorizado PNLS. Autorizado 2000, autorizado PNLS, 2000. Estamos sem aviso e mantém 3000. Pode manter 3000, olha o papel aqui. Sou no 1170, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45, subindo restrito ao 310. 2685, alterno 2545, restrito ao 310, gol 1170. 1. Direita São 21, 972. Localizador ainda em descida para 3000, Alfa tá no céu. A gente mantém a 3000 inicialmente, Alfa tá no céu. A gente vai descer mais de 3000. Estabilizou o azul 4062. Foi o número 895, bom pouso. 895, obrigado. 62 na escuta. Azul 4062 na escuta da torre. Afirmativo, estabilizado em LF da DAS 1140, Medas. Ciente, Azul 4062, chegue o trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, Azul 4062. Um minuto, passando tudo na aeronave. Tráfego autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Faz a passagem e mantém o voo na 098. LM212, passa a duna, complete final do procedimento, CMT 1895. 1895, Xanel 612. Xanel 612, boa noite, Xanel 612, estabilizado. Xanel 612, boa noite, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Azul 4062 no solo 54, libera a próxima direita, solo 121, decimal 1. Visando a próxima direita, solo 21, 1 azul, 4062. Azul 4062, livrou. 4062, boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4062. Boa, 098. Passava, good morning, papapapá, Alfa Tango Sierra. Papapá, Alfa Tango Sierra, continue your approach. Number 2 for landing in Salvador, stand by runway vacated. Well, the continuing approach, we will report to cancel IFR and proceed to runway 17, is it possible? Roger, Alpha Tango Sierra, we report to cancel your IFR flight plan. Roger, we will report at India Sierra NDB, Simbra. Mantenha o ponto de espera no 04221. O Xanel 6212, o vento 190 graus, 049, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, Xanel 6212. 1098, decolado ao 56, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, 098. Controle, boa noite, boa noite, 098, decolou. Boa noite, contato, turma TNV 370, seguindo via, saída da Puca, transporte de pá. 7, subida 370, via... Pouca Zepa, o 2 Salvador, muito boa noite, passarei 2228, ponto de espera pronto. 2228, boa noite, mantenha o ponto de espera. Vá manter. Sierra, Ninja Sierra, cancel IFR, proceed to runway 17, right base. Roger, Alpha Tango Sierra, instrument flight plan canceled at 58, turn left, right hand base, runway 17, comment on final. Roger, right hand base, report on final, Alpha Tango Sierra, runway 17. Poxa, né, 6212, solo 58, direita, solo 121, decimal 1. Azul 4221, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 170 graus, 04 nós. Iniciando, 421. Passaria do 2228, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantém a 10, 2228. Gente, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, acelera 62 também. Alpha Tango Sierra, I have you in sight, check your landing gear, clear to land runway 17, the wind is 170 degrees, 04 knots. Roger, landing gear down and locked, clear to land runway 17, Alpha Tango Sierra. Azul 4221, decolado ao 0300, chama agora o controle 1208, tem um bom voo. 208, bom trabalho, 4221. Salvador, muito boa noite, Azul 4221. Azul 4221, boa noite, contato, submantendo o 360, operador da saída elétrica, está autorizado subir sem restrição. E poderia coordenar o 340, quando possível, podemos voar elétrica ou após óbito? Usado após 2000, direto elétrica, Azul 4221, aguarde o nível 340. Roger, Alpha Tango Sierra, via Papa, to the Aerostar Hangar, and good night. Roger. Passarei do 2228, livre decolagem da 10, 170 graus, 04 nós. Livre decolagem, passarei do... autorizado pelo Centro Recife, nível 340. 340, obrigado, Alameda 2228, decolada 03, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, passageiro 2228. 2228, boa noite. Está em contato após 2000, voo direto Alerta. Livro das restrições subindo para o nível 980. Puxa, livro das restrições após 2000, Alerta, obrigado. Voo 9098, chama Recife agora na frequência 1-2085 até 2545. Voo 9098. Azul 4221, me chama em Recife agora, na frequência 1288, alterna 260, Azul 4221. 28260, obrigado, boa noite, 4221. Boa. Autorizado. Autorizado, Papá, ingresso na pista, até a Bata, reposto liberando, o Alfa Tango Sierra. Salvador, boa noite, Altran 3891, passa 190, informação Alfa. Boa noite, Altran 3891, desça via, chegada ponta até 4000, ajuste 10018, aguardando o procedimento ILS X-Ray, acione modo Ident. Ok, Ident baixando para 4000 na bomba, ficou 1018. Salvador, boa noite, Gol 1972, informação alto. Boa noite, Gol 1972, acende a identificação, deixe manter 2000, ajuste 1018, vou direto do dono, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Ficou 2000 na prova de dono para o final do X-Ray, Gol 1972. frente, Alfa Tango Sierra. Pessoal, pequeno desvio, esquerda, gol no 172. Autorizado, após desvio, Duna, gol no 172. Autorizado, após desvio, Duna, gol no 172. passaria 2228, chame agora Recife na frequência 1288, altera 2610. 2288, excelente trabalho. Excelente, Bobé. 3891, desse mantém 3000, desconsidera as restrições em pelo. Ok, 3000 sem restrições, 3891. Desde 91, desde mantém 2000 autorizado ao final LR. Para 2000, autorizado ao final LR, 3891. Dois, passa Duna, completo final do procedimento, chame torre 1895. 2957. Salvador, boa noite. Voo 172, final 0, baixou travão. Voo 172, boa noite, tráfego avistado, em livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso 10, 0, 172.